Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no bolo. Só fui descobrir quando eu já tava gostoso. Quando eu já tava atolada na pecada do pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Se vem me buscar, chamando tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, é sempre corrido. Amor no quarto de BR igual dois fugitivos. Quero alguém que não tenha alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tenha alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no bolo. Só fui descobrir quando eu já tava gostoso. Quando eu já tava atolada na pecada do pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Se vem me buscar, chamando tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, é sempre corrido. Amor no quarto de BR igual dois fugitivos. Quero alguém que não tenha alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tenha alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém.